partido. Rap é um só, uma só força, um só objetivo. Rap é um só, resgata e salva aquele que tá perdido. Rap é um só, um só valor que não vai ser vendido. Um só valor, um só amor, a mesma luta, o mesmo rumo, o mesmo chão, o mesmo ar, a mesma lata, o mesmo muro, vários flow, vários show, cada um uma história, um só grito, um só hino que segue a trajetória. A poesia, a realidade, a vida documentada, é o mesmo sentimento que só muda é a quebrada. Mesma garra, inteligência, suor e dedicação, batida que contagia e faz pulsar o coração. Em prol da união, irmão, então não venha com divisão. Guerreiros na missão, não dão ponto sem nó, em um só coração, na junção da canção, do café, do pop, pop e é um show. Porque rap é um só, resgata quem um dia foi feito de marionete. Não existe divisão, meu irmão, rap é o rap. Você tem que entender que o rap é compromisso, e rotular é limitar algo que é infinito. Divino ser humano, insano, sábio no verso, caneta que rabisca, caderno, muros e tetos, dialeto urbano, revolução, peso sonoro. Rap na veia, veneno, escorre nos poros, com cautela no solo pra não pisar em falso, firmando as raízes nessa terra do esculacho. Cada palavra na mente, uma arma poética. Rap é um só, informação, verdade, ética. São vários motivos que me guiam no trilho, uma dose, um alívio, fazer rap os amigos, inspirar pra me expressar, expressar pra te inspirar. Os caminhos são os mesmos, eles tendem a se encontrar, e na bifurcação eu vou pra onde vem o som. Poetas sem moedas vivem de revolução, luta e abdicação pra fazer acontecer. Eu vivo pra mudar, eu não mudo pra viver. Rap é um só, coração que hoje anda partido. Rap é um só, uma só força, um só objetivo. Rap é um só, resgata e salva aquele que tá perdido. Rap é um só, um só valor que não vai ser vendido. Pra cada um, rap é um, difere a percepção, mas pra quem deseja a morte, o rap é a ressurreição, que determina sua posição, seu crédito. Renovação é o que faz nosso filme ser inédito, coadjuvantes, dramas, choros, personagens, madrugadas acordado, psicógrafo, mensagens real até o final, sem falso gesto. Minha revolta me inspira e transpira em protesto. Nada em vão, nem ilusão, pra quem vem nessa missão. Real fator, dimensão, diluindo informação, submundo, underground, segue forte na moral. Da capital ao norte, o pensamento é brutal, interligado, vários aliados, fazendo a trilha, neurônios aguçado. E pelas quebradas, correndo pelos gueto, vejo vários mano, várias mina, atitude e respeito. O rap é um só, da união eu faço som, movimento e formação que faz do palco o coração, sentimento e inspiração, motivando a trajetória. Guerreiros e poetas resgatando a nossa história, linha tortas, escrevi tudo aquilo que senti e vivi. Portas se fecham, mas o rap vai abrir. Use a cabeça desde o ponto de partida, um salve desejar pra maloca que domina. Pode vir do coração ou da alma de cada ser, no seu trampo, na sua casa, num evento ou no rolê, no seu jeito de vestir, na sua forma de falar, na rima que gosta de ouvir ou no beat que vai tocar, na escrita do papel ou picho reto no muro, no pesado, no suave, no grave, médio ou agudo, das favelas, das vielas, das calçadas do gueto, nas vilas, no centrão, nos cara limpa, no suspeito, no interior, na capital, nos concreto ou matagal, no freestyle ou na letra. Mas tem que ser real, da raiz onde nasceu ou do fruto que vai colher, do início ao fim da história, seja apenas você. Rap é um só, coração que hoje anda partido. Rap é um só, uma só força, um só objetivo. Rap é um só, resgata e salva aquele que tá perdido. Rap é um só, um só valor que não vai ser vendido. Chega, acabou.